Alô? E aí, Eduardo Paes falando? Ô, senhor prefeito. Tudo bem? Alô? Alô? Alô? Tudo bem? Ô, senhor prefeito, vou passar o presidente aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Só um minuto, por favor. Alô? Meu amigo. Querido prefeito, tudo bem? Você não precisa de solidariedade, mas tô ligando para te dar um abraço, dizer que tô contigo nesse absurdo aí que fizeram com o senhor na sexta-feira. É um escândalo, é uma vergonha. Obrigado, querido. Tem que ter muita carcaça, seu posicionamento foi excepcional. Tem que parar com essa palhaçada no Brasil, tá demais mesmo. Passou de todos os limites, presidente. Todo limite, isso é verdade, cara. Todo limite. Esse negócio do Deus Livre, então, eu falo até pelo meu caso aqui, que eu vi na suposta delação premiada dele, negócio de acordo na CPI, né? O Deus Livre foi uma vergonha. É livro de memórias, o cara, fica agora virou delação premiada, fica fazendo livro de memórias, entendeu? É isso, porque, querido. É isso, teve é uma isso. Conversa, e assim, a conversa teve, era... Eu e o. Como era o nome do relator lá, sei lá, porra, daquele deputado do PMDB, tentando convencer o ACM Neto que não tinha prova nenhuma contra o seu filho, que tinha que tirar o nome do relatório, senão não votava aquele negócio, entendeu? Como é que é um negócio sem prova nenhuma? Eu me lembro direitinho desse negócio, e o cara conta como se fosse um escândalo, entendeu? Uma coisa que eu mesmo já falei 500 vezes pra imprensa. É um bando de filho da puta, Eduardo. Vou contar foda, uma coisa pra você. Foda. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Esses meninos da Polícia Federal e esses meninos do Ministério Público, eles se sentem enviados de Deus. Mas são todos filhos. Os caras do Ministério Público são crentes, né? É uma coisa absurda. Uma hora nós vamos conversar um pouco, porque eu acho que eu sou a chance que esse país tem de brigar com eles para tentar... para tentar colocá-lo no seu devido lugar. Ou seja, nós queremos instituições sérias, mas tem que ter limite, tem que ter regras. Passou de todos os limites mesmo. A gente fica com medo de conversar com as pessoas agora. Lógico, porra. Eu estou cheio de obra aqui, e Odebrecht, da Vida, OAS, todas as empresas. Eu fico com medo, o cara pede para receber, eu fico com medo de receber. Lógico, porque agora todas as obras, esses caras têm 500 obras nesse país. Todas elas estão criminalizadas. Ela toma no cu, porra. É foda, foda. Não, você vê, o próprio Delcídio, o cara era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, eu fui conversar com ele lá um dia, aí ele vai fazer lá o negócio dele lá com o tal do Cerveró, com o filho do Cerveró, depois de conversar comigo. Daqui a pouco eu tô no meio daquela história. É isso, querido. Eu vou me trancar em casa, porra. É isso, querido. Mas, ó, meu amigo, falando sério, tô aqui... Do teu obrigado. Lado, conta comigo aqui, o senhor sabe da minha gratidão, da minha admiração. Obrigado, aqui querido. Aqui o senhor tem soldado, estou administrando aqui as minhas crises também, segurando o pezãozinho. Eu sempre tenho que falar uma coisa pro senhor, minha vida começou com Lula e Cabral, terminou com Dilma e Pezão. Puta que me pariu! O senhor não faz ideia como eu estou sofrendo. É uma foda. Fiona, mas você, ó, mas você com todo o problema, querido, você ainda... é abençoado por Deus por causa dessa Olimpíada, viu? Porque os outros... É verdade. Prefeitos que eu converso estão fodidos. Mas, presidente, segurar a Olimpíada com Vossa Excelência, com o Sérgio Cabral, é uma coisa. Segurar com aquela... Nem me fala, querido. Lembra daquele personagem que tinha... Mas o teu bom humor e a tua competência supera isso, querido. Foda, mas estamos juntos aí, presidente. Tá bom? Meu carinho aí, estamos juntos, minha solidariedade, vamos em frente nessa história. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses barcos de merda, kitzinho vagabundo, porque puta que me pariu, o senhor é uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar, porra. Esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia Araruama, não é em Búzios nem Angra. Que pariu. É um cafona, o senhor não perdeu essa sua alma de pobre, isso que é a maior desgraça que eu tô vendo nesse processo todo, porra. É isso. Mas é exatamente isso. Tá bom, querido? Obrigado, Eduardo. Qualquer coisa me liga aí, presidente. Muito obrigado, forte querido. Abraço. Valeu. Tchau. Boa noite.